Agora você vai dançar o tralalá com é o Tchan do Brasil. Tchan. Sou da banda da Bahia, sou banda, sou banda. Sou de São Salvador. Meu swing contagia. Simbora meu povo, que a vida é um show. Sou da banda da Bahia, sou banda, sou banda. Sou de São Salvador. Meu swing contagia. Simbora meu povo, que a vida é um show. Balança, eu quero ver ele tá na roda, girando como uma criança. E a moçada se balança, balança, balança. Balança, eu quero ver ele tá na roda, girando como uma criança. E a moçada se balança. Tralala, viu? Sacode, sacode. Chega pra cá. Gira, gira. Pra lá. Boli, boli. O tchan também. Remexe, remexe. Sacode, sacode. Balança, tum, tum, tum. Eu quero ver ele tá na roda, tum, tum, tum. Girando como uma criança, tum, tum, tum. E a moçada se balança, balança, balança, tum, tum, tum. Balança, tum, tum, tum. Eu quero ver ele tá na roda, tum, tum, tum. Girando como uma criança, tum, tum, tum. E a moçada se balança. Tralala, viu? Tralala, lalala, lalala, viu? Tralala, lalala, lalala, viu? Tralala, lalala, lalala. Se não aguenta, pra que veio? Chega pra cá. Gira, gira. Pra lá. Boli, boli. O tchan também. Remexe, remexe. Sacode, sacode. Chega pra cá. Gira, gira. Pra lá. Boli, boli. O tchan também. Remexe, remexe. Sacode, sacode. Balança, tum, tum, tum. Eu quero ver ele tá na roda, tum, tum, tum. Girando como uma criança, tum, tum, tum. E a moçada se balança. Tralala, viu? Tralalalalalalala, viu? Eu vi. Tralalalalalalala, viu? Foi lindo. Tralalalalalala. Brincadeira gostosa é com o Tchan do Brasil, né, Chelinhas?